parametro 2, buono, grazie. Confirmando, chamou no 567? Pronto para posicionar metro 2. Sim, tráfego da companhia no 01 já foi autorizado. Se você tiver condições de coordenar com a companhia, poderia fazer o seguinte, os dois puxavam simultâneo e se eu puxar para minha retaguarda, se for possível. Ok, vamos tentar. Vamos puxar. Eu já vou iniciar então. Sim, só correr aqui de solo do gol no portão 2, o nome é 01. Ok, fala com ele. Libra 231 no paracópia? Pronto, cópia, 2231. Barreiras 180, decolada 10, com curva pela esquerda, no perfil da Momo, após Momo VATAP, segue conforme. 5076 transponder, controle 120.8. Usado 180 barreiras, da placa 10 esquerda, móvel, após WhatsApp e conforme plano de voo. 5076 transponder, o controle 108, passareiro 2231. Está complementando curva esquerda, depois da colagem, chame quando pronto. Esquerda, pode, vai chamar pronto, o passareiro 2231. Ram 3894, Gana, chegada a Mari, desça e mantenha 050. Chegada a Mari, desça e mantenha 050. Não pode, Gana, 3894. Ah, Dalila, muito obrigado, você deve estar. Correta agora, puxa. Ok, agora já, Salvador, 5209. Prossiga. Possibilidade da prazer nos autorizar a voar direto com aqui, Serena. Baixa oração, 5209. Cópia. Pronto para cópia, Bono 273. 360, para Confins, rota via Brilha, Pisolo do Meia, conforme plano, decola 1 a 0, curva direita, no perfil da El, Leda, após Leda, Rua Brilha, 5122, código transponder, controle 120.8. Autorizado 360 nível, via Brilha, Upper Zulu 1 a 6, decola da 1 a 0, com curva direita, a saída é a Dael, Leda, Brilha, 5122 é o transponder, controle 1208, Bono 273. Portão 4, sendo quanto pronto para esperar. Câmara pronto, Bono 273. JP 5219, Antônio, para olhar para o destino. Sim, que o tráfego da Gol, inicial táxi, livrar retaguarda, está autorizado, 05, chama o táxi. Ah. Ok, assim que o tráfego inicial táxi está autorizado, está autorizado. Gente, cruzado direto conquista, trip 5219. Direto conquista para 5219. Bono 856, Recife 1245, alterna 12685. 2545, 2685, Bono 856, obrigado. Trip 5495, serviço radar terminado, 54 milhas sudoeste de Salvador, chame Leos na sequência 1201. Boa. Dado táxi via direita, Índia 1895, ponto espera 14, 13, 1601, bom. Índia 1895, 1013, boa noite, 1601. Para o táxi Gol 967, temos 168 a bordo com 3 horas e 33, autonomia alterna no Confins. Cliente aprovado, secretário de companhia até o ponto de espera, lá torre 1895, ajustado 1013, bom voo. 1013, segue o colega frente, 1295, bom, boa. Passareiro 2231, pushback acionamento. Sempre que chamou? Passareiro 2231, pushback acionamento. 2231, reautorizado, chama o táxi. Autorizado, chamar o táxi 2231. 2, controle 128, boa viagem. 128, obrigado. Boa semana. 3894, autorizado final ILS, reporte estabilizado. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado, 3894. Controle, boa tarde, chegou no 601, decolado agora, passo de 500. Nome 01, boa tarde, contato radar, série da EL, suba e mantenha 360. Para 360, 601. Decolagem autorizada, 120 com 15 nós. Decolagem autorizada, da 0, boa nossa, 67. Visão na ave, boa noite, até daqui a pouco, certo? Boa noite. Solo para o táxi 3897 com 238 a bordo, 4 horas Galeão. 4 horas Galeão, só não peguei o PLB. 238, 238. Baixinho. O 3897 aprovado em frente, 1895, pode esperar com a torre, bom voo, 1003, ajuste. Frente, torre 295, 103, 3897. Presente, confirma? Firma do presente, autorizado Lido. Certo. O passarelo 2231, acionado para o táxi. POB 47, 6 horas e 50 de autonomia, alterna Brasília. Dado o táxi, 2231, Pátio Índia, então pode esperar da 10, na torre 145, ajustado 1013. Pátio Índia, pode esperar da 10, vai chamar a torre 1895, 1003 agora. Podia só repetir o... autonomia, por favor? 6 horas e 50, 0650. 0650, sim. 0360, perfil da AFO, gol no 167. Passarei do 2231 no próximo ponto para dar 1-0. Sony 4, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda, Mato 4. Salvador, boa tarde, parceiro 2231, próximo ao ponto 0. 2231, mantém o ponto 0. Será o ponto 0, 2231. No 273, estou ciente, aguarde. Estou com uma Avianca já sinalizando o push, vai cruzar a retaguarda. Após esse tráfego, eu coordeno, ok? Seu início. Após a Avianca, coordena o pushback acionamento. No 273. Olha 28, boa tarde. 308, obrigado, vamos embora, separa. Vamos. Para o táxi Chanel 61, aliás, 6259, com POB de 169, autonomia de 4 horas, alterno galhão. Boa tarde, contato radar da Lida Bridges, sul para o nível 340. Para o 340, 3297. Tem informação, por favor, Solo? Desculpa, não entendi. Você pode repetir a informação que a manutenção chamou os vão aqui agora? Ah, sim, táxi autorizado, pode prosseguir via pátio Índia até o ponto de espera da 10. Lá, torre 1-895, a frequência ajustada 1903, bom voo. Pátio Índia, 1895-62, econômico. 1940, cópia. 2231, aliar e mantém no zero. Alô, mantém no zero, 2231, passarela. Meia para o Hotel Zulu, decola 1-0, curva direita, no perfil da Dael, Leda, Ponte Leda, Rua Bride, intercepto ferrovia. 5127, o transponder, controle em 120.8. Sim, está autorizando o Elug de voo 360, via rota, ponte de voo. De volta 1-0, curva direita, saída é a Dael, Leda, Rua Bride, para o Hotel Zulu. Controle em 120. E o controle? O controle 120.8, 1940. Controle 1208. Solo Salvador, já 3894. 3894, prossiga via Alfa e reportante da Juliette. Alfa e reportante da Juliette, 3894. Decolagem autorizada, uma centena com 10 horas. Autorizada, decolagem a 10, 2231 da passarela. No 273, aguardando. O Avianca vem. Ah, ok, pessoal. Obrigado. 273 está informando o tráfego da via que vem no seu táxi. E vai cruzar a retaguarda após o tráfego estar livre. O passo chama o táxi. Ah, pode. No 567, chame centro na frequência 1288, alterna 1260. 288-260, vou agora 567, uma boa tarde. Boa tarde. Você vai ingressar Juliette após portão 8. Juliette para o portão 8, 3894. Salvador, muito boa noite, passarelo 2231, decola, perfil da Momo, na sua escuta. Passarelo 2231, boa noite, completo o radar, saída Momo, sul para o nível 180. Perfil da Momo, vai subir para o 180, 2231, da passarelo. Salvador, 6, boa tarde, sendo a minha indicação, chega da Mari, desça para o nível 050. 050, boa noite. Para instrução de táxi, está com 182 a bordo, 3 horas e 16 minutos de autonomia, alternando caminhões. Alterna. Sierra Bravo, com Papá Campina. Autorizado o táxi até o ponto de estrada 10, direita, o ponto de estrada 295, ajustado 1013. A direita, ponto de estrada 10, ajustado 1985, ajustado 013, gol 1273. Via 259, boa tarde, contato radar da Euleda, suba e mantenha 360. 360 da Euleda, 259. Possibilidade lá da Euleda presente? 30 da Euleda presente, chinela 259. Prato. Então, no 0, pronto. Na 273, alinhar e manter. Alinho e mantém, voo no 273. Chame Centro Recife em 13325, alterna 1251. 13325, alterna 1251. Obrigado, Sereta. Boa semana. Boa semana. Passarelo 2231, não? Sim. Pode andar junto ao centro, a proa direto para Barreiras, para o passarelo 2231, por gentileza? Ciência, guarde coordenação, passarelo 2231. Guardando, 2231, passarelo. De frota 1-0, gol 1-2-7-3. Decolagem autorizada, 1-2-0, graus 8-9. Queda 1-0, gol 1-2-7-3. Barreiras, passarelo 2231. Confirme para o 2231? Autorizado Barreiras, passarelo 2231. Presente Barreiras, 2231. Bruno 776, desça para 2000 pesos, 0 no 3. 2013, Bruno 0776. Bruno 273. Bruno 273, boa tarde, contato radar da Eleda Bridge, sul para o nível 360. Atenção 3-0, mano. Gol 940 para o táxi. 197 a bordo, autonomia de 4 horas, alternando o galeão.